começa agora. Eu quero dizer outros nomes. Peço licença, Kelé, Lady Day, a guerreira, a pimentinha. E dentro do som não foi me chamar. Um violão na madrugada, só que dedilhado por Rosinha. Agô a todas as pastorinhas, sem demagogia ou fanismo. Lendas rurais, lendas urbanas, lendas vivas. Quero dizer que acredito na força de Janaína, Jussara, Jurema, Yara e a minha Sororo. Se fosse pra ser super heroína, seria Ororo. Minha natureza não é como de Electra, mas seu complexo quase todas temos em algum grau. Ou bem escondido, ou bem trabalhado. Não proponho disputa, não se trata de Hipólitas versus Hércules. Nem vingança, mesmo que justa, de Beatrix Kido quando é Black Mamba. Se trata de um bombardeio, de bomba de cereja. Afirmar que eu sou amor da cabeça aos pés não me impede de concordar com a obscena senhora D. Quanto a costurar máscaras elegantes, e se eu estivesse serena, usaria da serenidade, máscara de ódio, de não disponibilidade. E ninguém ia perguntar como vai, vai bem. Tudo ia estar na cara. Preferia ser Maggie, namorar Hope, ter banda punk e consertar nave espacial, do que ser Valentina, de corpo e figurino impecável, perdido em devaneios eróticos. Se é pra se perder, que seja na realidade, sem juízo, se é a dama da lotação, com coragem, Janet Jane. Quem não se perderia pro bandido daqueles, afinal? Desejo que cada uma chegue perto do coração selvagem, da melhor forma que lhe convier. Não sei se já disse antes, mas eu não sei de nada sobre a linguagem, a minha evolução da linhagem. Sistanense, Roxane Chanté, Sha Rock, Lisa Lee. Paz.